amo, te amo, Juliana. Como nunca amei alguém. Eu te amo, Juliana. Pois sem você não sou ninguém. Eu te amo, Juliana. Pois sem você não sou ninguém. Desde que eu era menino, eu já pensava te namorar. Mas a timidez era tão forte que eu não tive coragem de te falar. Mas a timidez era tão forte que eu não tive coragem de te falar. Isso me deixava fracassado e um coração magoado, sem vontade de viver. Mas tentei me controlar na esperança de encontrar a solução para me esquecer. Te amo, Juliana. Como nunca amei alguém. Eu te amo, Juliana. Pois sem você não sou ninguém. Eu te amo, Juliana. Pois sem você não sou ninguém. Desde que eu era menino, eu já pensava te namorar. Mas a timidez era tão forte que eu não tive coragem de te falar. Mas a timidez era tão forte que eu não tive coragem de te falar. Isso me deixava fracassado e um coração magoado, sem vontade de viver. Mas tentei me controlar na esperança de encontrar a solução para mim.